dizer tudo que você me disse, pelo menos o que lembro que aprendi com você. Está realmente certo. Bem mais certo do que eu queria acreditar. Você gosta mesmo de mim, se arriscando a me perder assim, ao me explicar o que eu não quero ouvir. Ainda não estou pronto pra saber a verdade. Eu não estava até uma estação atrás. Você me disse o que você gostaria que tivessem dito pra você. Se o tempo pudesse voltar dessa vez, sou eu mesmo e serei eu mesmo então. E não há nada de errado comigo, não. Não, não. Tenho meus amigos e quando a vida dói, eu tento me concentrar no caminho fácil.